Estacionamento e táxi, torre 1 na noite, desse nome adulto. Golf Mike Alpha, confirme o pátio. Com a aeronave anteriormente mencionada à sua frente, na posição de 12 horas e 7 milhas, é um Charlie 150 mantendo 1.500 pés, regresso para Salvador no mesmo corredor. Consegui com o cruzamento do campo, informe no término do cruzamento. Informarei no cruzamento da 10 quilos Alpha. 1983, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, Elefa, via Upper Zulu 21, restante conforme a rota do plano. Controle 119.35, torre 118.612, aciona 5464, voo 1983. Sim, voo 1983, autorizado Guarulhos, 360, decola da 190, com curva de Voo 1983, cotejamento correto, reporta ponto de estacionamento 1983. Para o táxi, fechando a 6319, então, POV de 65, autonomia 3 horas e 50, está alternando o galeão. Confirme o POB, autonomia alternativa, no 6319. POB 165, autonomia 3 horas e 50, alterna galeão. Frente autorizado táxi via pátio Índia Alfa, no ponto de espera chama torre 118.612, QNH 1015, gol. Oxalé. Oxalé, autorizado pátio via Alfa, torre 186, 1015, QNH, Oxalé, 6319. TAN 3620 aguarda na Juliette após a passagem do Airbus da Uxané, autorizado ingresso. Seu portão é o número 10. TAN 3620. Mantenha a posição após a passagem do Uxané, ingressa para o 10, TAN 3620. Mike Alpha, torre 118, decimal 612. Mike Alpha, muito bom dia, livre acionar, chama aí neste táxi. Autorizado, táxi até o Papá, até a Papá, chama no Papá para ingresso. Vamos responder, Hugo Charlie Guerreiro, dans le lockdown. Lemmy Gear, dans le lockdown. Landing is down on the très green, Echo Charlie. Roger, clear to land, runway 10, wind 120 degrees on 0 knots. Clear to land, runway 10, Echo Charlie. Mantém o ponto de espera. Confirma, Mike Alfa, ali mantém cabeceiro no 7. Vegas 05, mantenha a Taxiway Hotel, mantenha. A Lima tem visto na 06-6319. Autoriza o cruzamento para o Pedro? Agora, Pedro, está autorizado o cruzamento, vai manter posição na Delta e chamar o Sol 219. Cruza, Sono 219, prova. Alpha India Bravo 40 Echo Charlie on the ground at 15. Leave next to right and contact ground 121 decimal 9. Next height of 119, from the Echo Charlie, goodbye. Pegasus, agora em 1219. Nossa, já está em contato visual com a 17, autoriza quando o prolongamento da etapa final, 17. É qual faz? Quer chamar agora a torre 118 desse momento? 18,6, obrigado. Alfa, Juliette e a Alfa, chamará. 10, vento. 110 graus, 10 nós. Autorizado decolagem, pista no 0, chamei 63, ano 1. Torre, boa tarde. É qual faz? É qual faz? Muito bom dia. Autorizado final da 17, informe o final de 2 milhas. Autorizado final da 17, portaria final de 2 milhas, é composta. Bus, taxi via Alpha, report before Juliet. Oi, Alpha, we report before Juliet. Disregard, report, you're clear to taxi via Alpha Kilo, report on April number 3. Okay, fine, thank you, sir. Kilo, then April number 3. Como Salvador, bom dia, voo na 397. Já pôs na 17, é papo. Alfa, reporta em Paris. Índio November Alfa, prossegue pelo Interlagos, reporte na rotatória. Índio November Alfa, prossegue pelo Interlagos e reportará na rotatória. Simão, Salvador. 19:35. 19:35, aqui tem um forte wave fundo aí, tá, o braço, batendo meu pé. 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da saída da EL, transição Leda, após Leda, voa Bridge. Em bridge, intercepta Upper Zulu 1-6, o restante conforme a rota do plano. Controle 1-9-35, torre 1-8-62, o transponder 5471. Boa tarde, Oceania 6309, decolou o perfil da saída Leda, da El Leda. Oceania 6311, confirma a saída? É, desculpa, é Elefa, Oceania 6309. Gente, contato radar, sobre o 360, saída Arbor, Elefa. Saída Arbor, transição Elefa, Oceania 6309, subindo para o 360. Pegasus, confirma o PLB, por favor. Gente. Salvador, Salvador, bom dia, o Golf Mike Alfa decolou, estacionado 5437. No voo 1983, na posição 5, está presente o Canadense. 314, Golf Mike Alfa. Te mantenha assim em condições visuais. Começa por 280, aguardando para prosseguir para o destino Golf Mike Alfa. Golf Mike Alfa, mantendo 32280, aguardando a ascensão e proa para o destino. Mantém 1010. Estou autorizado a ascensão, aguardando apenas a proa direto. Mike Alfa, livre a ascensão para 105. São 3896, a sua identificação, chegada na MAB, desce para nível de voo 050. Mantenha a chegada do TAN 3896. Mike Alfa está autorizado direto destino, confirmando a proa 314. Mike Alfa, direto destino 314, ouve Mike Alfa. Decola 20, chama o controle em 1935, bom voo. 40 da Ocean Air, quem está com a frente? NM1140, escute a informação Lima. Um minuto para a cópia, 6140. Bem, Pegas decolado no momento. Está cruzando 1500. Jesus, contato radar, sobe a 100 na saída coral. 100 na saída coral, Pegas. Índia November Alpha, chama agora a torre 118 decimal 6. Índia November Alpha, chama a torre 118 decimal 6. Controle, o Xangai 63, o Nuno pode voar direto à posição, tá, Dro? Mantenha a saída do Xangai 63, o Nuno, aguardando a coordenação. Mantendo a saída, obrigado. O Dono 7 e o pouso também. O vento no 40 graus, 10 nós. Livre pouso, cabeceiro no 7. Autorizado final da 17, pouso para o William November Alpha. Meu 140, está pronto para cópia? Mike Alpha, quando possível, informe o seu estimado para pouso. Mike Alpha, aguarde. No 500, ciente. Para o táxi, o voo 1983, 88 a bordo, autonomia 0330, alterna o Galeão. Alternativa autonomia? 3 horas e 30 de autonomia, alterna o Galeão. 1983, autorizado táxi via Índia Alfa, ponte para chama torre 118, decimal 6 dúzia, o QNH 1095, gol 1983. 1095, táxi via Índia Alfa, no ponto espera, 26, gol 1983. Já na chegada, 3896, via. Xené 6140, tá pronto para cópia? Prossiga. 40, Salvador Recife, nível 350. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da saída Puca, transição Caju, via Upper Whisky 58. Controle 119.35, torre 118.62, aciona 5472, Oxiné 6140. Informação em curso é a Lima. Informação Lima autorizado, nível 350 para Recife. Decola da pista no zero com curva à esquerda. Saída Pucaracaju, Upper 58, controle 11935, torre 286, transponder 5472, Ocean 6140, botão de número 2. Cotejamento correto, reporta posicionamento e pushback o 6140, posição número 2. Botará. Salvo o 1397 no portão 3, ponto posicionamento. Autorizado puxa acionamento no portão 3, 1397. Autorizadíssimo. O solo faz 26, livre backtrack, reporte liberando a pista. Prossegue para Salvador. Prossegue para Salvador. Sente o Romeu Papatango, mantém a Endon 2510, o ajuste na 095. Prossegue para a rotatória, aguardando para a descida. Autoriza o TAN 3896, mantenha 250 nós até a próxima duna. Autorizado. Golf Mike, prossiga. Informação em curso é a Lima. Informe intenções de voo. Bom dia. Quanto tempo de sobrevoo, Mike Golf Mike? Mas confirmando, vai pousar na Itinga ou só fazer sobrevoo? O L ponto da RMAL ou em que área da Itinga? Santos 896, está livre o IELS, reporte estabilizado. Autorizado IELS, reporte estabilizado, Santos 896. Família Alterna Galeão, vamos para o tempo. O PLB, o voo 1397, confirma o PLB. 1397, utilizado táxi de Índia Alfa no ponto espera chama torre 198, decimal 6 dúzia, que é legal no 095, voo. Índia Alfa, ponto espera torre 286, com 5 uma bom dia, 9397. Torre 186, direto. Alfa Victor Juliette, aguarde um minuto para a cópia número 2. 1983, decolou ao 30, chame agora o controle em 1935, bom voo. 1935, gol 93, boa tarde. Mantenha uma senhora. Gente, o Pegasus 05. 7 com proa norte. O Mike Wolf Mike aciona 0114. Mike Wolf Mike. Litoral, para cruzar o campo. Direto, na sua escuta. Gol 1983, contato radar, subiu 360, saída árvore elevo. Saída árvore elevo, elefa para o 360, 983. Padrão Golf Mike Alfa para serviço de informação de voo e alertas, vai chamar Recife na 2545, alterrando 2085. Recife na 2545, 2845. É porque eu tô com tráfego aqui pra decolagem, pra eu poder decolar ele e cruzar o senhor, tá ok? Tá comigo! Sim, vou pedir só pro senhor não ficar na final da 28 aí, tá? Se eu conseguir decolar esse nó de problemas, o senhor vai cruzar na altura da 17. Ok, tá presente, vou manter a proa da 17. Mike, o senhor tá em que pátio, por favor? Papatango Alfa, Victor Juliette, autorizado Salvador, Salvador, 1000 pés. Decola da pista 17, primeira curva à direita, via corredor Axé. Aciona 0151, o Papatango Alfa Victor Juliette com sobrevoo valendo. Quanto tempo de voo, Alfa Victor Juliette? A 500 pés com proa norte, tá ok? Na minha escuta. Kilo Oscar Alfa, apenas para informação de tráfego, eu tô com o helicóptero que vai decolar com proa norte. A 500 pés. Não vai interferir com o seu cruzamento, tá ok? Pode prosseguir o cruzamento na altura da cabeceira 17, quilo Oscar Alfa. Ciente aí do helicóptero, quilo Oscar Alfa. A linha decola a cabeceira 10, vento 120 graus, 10 nós. Momento táxi. Chame torre 198, decimal 6 dúzia. Confirme o pátio onde se encontra. Farol de Itapuã, das calças. Alfa Victor Juliette. Gente, para acionamento táxi torre 198 desse momento. Aí na entrada do solo já está na longa final da flor. Ok, Mike Golf Mike, informe solo. Oi, Salvador, bom dia. Tá 3896, estabilizado em LS da 10, baixado e travado. 3896, mantém a aproximação, informarei pista livre. Entendi. 17, livre de decolagem. Cruzou pro Itapuã. Kilo Oscar Alfa, ciente, mantenha a linha do litoral e aguarde transferência. Ciente. Será que tem destaque só para Vitor Juliette? Apenas para informação de tráfego, à sua direita nós temos um tráfego a 1.000 pés. Vai prosseguir em a linha do litoral e não vai interferir com o seu pouso, tá ok? Livre pouso, cabeceiro 1.0, vento 1.0 graus, 10 nós. Seja autorizado pouso na 1.0, tanto 18.96. Alfa na escuta? Na escuta, prossiga. Golo 397 aos 35, 10935, bom voo, Golo 397. 1935, hoje. O Kilo Oscar Alfa e o Cerco, a movimentação tá boa? Ótimo. Graças a Deus, então, transfere agora o controle, 10935, bom voo. Obrigado, 10935, Kilo Oscar Alfa, até mais. Saída da 1-317. Voltando para Papatã Kilo Oscar Alfa. Eu penso Kilo Oscar Alfa na escuta. O Kilo Oscar Alfa vai manter agora até a boca do rio e declarou sobrevoo sobre Salvador e após retornarei para Itaparica. Só confirma o motivo do equipamento, Kilo Oscar Alfa? É um Charlie 182. Gol no 983, chama agora o centro Recife, no 25, confirmando, no 260, alterna no 251. Gol 93, 260, 251, bom dia. Bom dia. Gol 96, táxi via Alfa Juliette, reportante da Juliette, o TAN 3896, para ingresso. Táxi autorizado Alfa, voo importante a Juliette com ingresso da 3896. Tá 3896, autorizado ingresso via Juliette pro portão número 7. Ingresso a Juliette pro portão 7, da 3896, obrigado. Autorizado, táxi até a Oscar, chama a Oscar.